Autorizar tudo, tá ligado? Frequência aqui livre, Zilética Batilha. Apressa interceptar o localizador em Delta Papá. Autorizado, sinal elétrico, aporte estabilizado em Delta Papá. Papá. O 6326 estabilizou. O sinal 6326 completo, sinal do semitorre 1895. 1895, uma boa tarde, até a próxima. Boa. Torre Salvador, boa tarde, Oxané 6326, final da UNO 0, baixou e travou. Boa tarde, Oxané 6326, tráfego à sua esquerda, fazendo 360 na final da UNO 7, pouso autorizado na UNO 0, o vento UNO 50 graus, 09 nós. Livre pouso na UNO 0, 6326. Oxané 6315, decolado aos 33, controle agora 120, decimal 8. 120, decimal 8, Oxené 6315. O Kilo Lima complete o 360 pela esquerda e intercepte a final da 17, aguardando para o pouso. Ciente, Kilo Lima. Boa tarde, Oxené 6315, contato radar, suba para o nível 360, voe Leda. Voando direto Leda, subindo 360, Oxené 6315. Trip 5489, Sam Centro Recife, 1288, Alterne, 1260. 288, 260, obrigado, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Sam 3192, desce para 3000 pés, QNH 1018. Na lista de restrições, livre, vai Duna da Presente, Sam 3192. Obrigado, bom Duna da Presente. Kilo Lima, pouso autorizado na 17, o vento na 50 graus, 109. Ciente, livre pouso para o Kilo Lima. O ILS baixou e chegou, Tavizão ainda está mais próximo aí, próximo ao médio. Cancelar e circular para o 17, para o India Delta Papá. India Delta Papá, completo sinal, Summit Torre 1895. 1895. Vou agilizar aqui, um abraço. Torre Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, boa tarde, prossiga. Ah, passando o marcador externo, baixou e chegou. Talizão, solicita mais próximo aqui ao médio. Circular para o 97, se o senhor autorizar. Ok, reporte no ideal, aguardando para a final da 97, Índia Delta Papá. Positivo. Poxa, né, 6326, no solo aos 33, libera a direita, 1219 o solo. Direita, 1219 o solo, você né, 6326, boa. Solo, Salvador, Xané 6142, pushback, acionamento no ambiente 1. Cuidado para circular o Índia Delta Papá. Gente, Índia Delta Papá, abandone a final da 1-0 com a curva mais acentuada à esquerda, aguardando para girar a base para a final da 1-7. Positivo, está fazendo isso. Kilo Lima, no solo 37, backtrack autorizado, agilize a manobra e reporte livrando na interseção para a bata. taxiamento Alfa antes da Juliette chama o Xanema 326. É, poderia antecipar o local de pátio? Sim, tive uma automação. O 6326 vai manter aqui em lento. E aguarde autorização de pouso. Girando base, aguardando autorização. Já passou e chegou. Gente. Gente, pelo Quero Lima, boa tarde. Delta Papá, o vento é 160 graus, 7 nós. A livre pouso, na 17. 160 com a 7, livre pouso na 17, faz foi, chegou, Delta Papá. Salve Salvador, boa tarde, 2431. Ultrapasse a Taxi Papá, faça o backtrack e mantenha a posição, aguardando para ingressar para o pátio 5. O 90 Yankee Mike, táxi pela 17 até o pátio 4, 90 Yankee Mike. Papa Kilo, siga o tráfego à frente, o P28 Alfa, reporte a linha de pronto na cabeceira 17, Lima Papa Kilo. Zulu, Juliette Serra, após o citation, liberar papá, autorizado o cruzamento da 17 e táxi para o pátio 5. Índia, Delta Papá, siga o tráfego, pequeno poste à frente e seguindo mesmo pela papá, tenha uma boa tarde. Sente Juliette via gate 01, no gato 326. Vem bem, Mike, boa tarde. Localizador com 3 milhas por externo, já visual, 3192 da Tensa. Tá 3192, completo sinal, chame torre 1195. 1895, mandando boa tarde. Obrigado, Gomes. Ei, obrigado pela informação. 90 Yankee Mike, vou informar o setor. 1 Papa Kilo, aguarde autorização de decolagem. Temos um Airbus da TAM na final da 10. Aguarde um instante. Boa tarde, Salvador 3192, baixado travado, uma milha do céu. Boa tarde, TAM 3192. O ajuste é 1-0 no 8. Tá livre o pouso, na 1-0, vento 1-5, 0 grau, 08, nós. Livre pouso, na 1-0, 3-1, na 2. Boa tarde, Vitor Max Quebec. Confirme o código transponder. Gente, mantém as condições visuais, QNH 1018, voo direto rotatório, Vitor Max Quebec. Bravo, que Luiz, confirme o código transponder. Bravo, que Luiz, que foi direto rotatória, mantém as condições visuais, QNH 1018. Vitor, mais Quebec, correção, mantenha corredores, reporte através de Paris. Tem tráfego visual na sua posição de 11 horas a meia milha. Mantendo 1.500 pés direto rotatório. Uma Papa Kilo, observe o Airbus da TAM cruzando o eixo da 1-7. Após, tem livre a decolagem da 1-7, o vento é 1-5-0 graus, 08 nós. E fique atento à esteira de turbulência. O Xanem 142, a linha aí manter a 1-0. O TAM 3192 no solo aos 45, libera a direita, 1219 o solo. E aí, 219, ué? E o Lima, Papa Kilo, decolado aos 45, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Boa tarde, do Papa Tango, Lima, Papa Kilo. Boa tarde, Lima, Papa Kilo, contato radar, suba para o nível 280, saída Voileda. Da 1-4-2, decolagem autorizada da 1-0, o vento 1-5-0 graus, 07 nós. 1142, decolado aos 47, chame o controle, em 120.8, boa viagem. Controle 1208, Oceaner 6142, obrigado, bom trabalho. Essa é a Juliette, né? Vai, obrigado. Boa tarde, Oceaner 6142, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, está em contabilidade da Florida Projeto Acajuda, presente com 6142. Aguarda, você navega no 42. Aguardando, 42. Boa tarde, TAM 3154, autorizado chegar da Mari, desce para o nível de voo 050. 050, 3154, é possível por aqui, tá? Autorizado. Tá, bem obrigado. A trajetória para bateu? Você não é 6142, dá presente, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, dá presente, 6142, obrigado. Controle Lima Papacilo? Prossiga, Lima Papacilo. Fique presente. Prossiga, Lima Papacilo. Possibilidade de coordenar aí a Pro de Bridge pra gente? Aguarde. Direto no Interlagos, Vitor Mais Quebec. Sente, Vitor Mais Quebec, reporte na rotatória, informe tráfego nessa posição de 2 horas a 2 milhas. Mantendo 1500 pés, rumo da rotatória. Desculpa, para a rotatória, tudo bem? Sente bravo de Luiz, que chama em torre, o noite na vida. Controle autoriza a descida para 1.000 pés do Vitor Mike Quebec para manter a separação com o Bravo Luiz. Autorizado, 1.000 pés, Vitor Mike Quebec. Aguardando o pouso, o Bravo Kilo Isk. Papo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, faça um 360 à esquerda. 360 pela esquerda, Vitor Mike Quebec. Quebec, chame na rotatória. Temos um tráfego, um Cessna 150, é o Bravo Kilowski. Tá na base pra final da 17. Sim, você botará na rotatória, Quebec. Kilo Quebec Sierra, boa tarde. Acione e chame táxi. E o Bravo Kilowski já avistado o tráfego, o vento é 150, Bravo 09, nós. Tá livre o pouso. Tá 17. Salvador, boa tarde, WebJet 856, tem que dar informação e uniforme no gate 5, autorização para Natal. Podia adiantar a saída, senhor? Lucas de Fagrata. A rotatória, Vitor Mike Quebec. Chame na final, da 17, Vitor Mike Quebec. Aguarde a autorização para o pouso. O Vitor Mike Quebec, tráfego 150 a menos de uma milha. É, cabeceira 17. Quebec. Quebec Terra, chame na papá. Galma 08, livre LS, porta estabilizada. Sim, 2000, com 08, porta estabilizada 3154. Já pode prosseguir direto, Duna? Autorizado. Muito obrigado. Aos 3 milhas, ano 7, Vitor Mike Quebec. Gente, aguarde a pista livre, Vitor Mike Quebec. Boa tarde, Quebec. Do Luz Lia de Serra, prossiga. Chame na papá. Via Índia Alfa e Bravo para 10, Brasil 4 mil segundos. Prossigo assim, o ponto na espera é somente prosseguindo via Bravo. Não, prosseguindo. Mas é uma terceira, prosseguindo via Bravo. O ponto na espera é mais à frente. Afirma. Afirma, senhor. Solo 757. Autorizado MJ5856 no nível 350, decolando da 10 com primeira curva à esquerda, Fuca e Pá no 208. É o controle 5011, aciona o MJ5856. Meio repouso, na 17, o vento é 130 graus, 099. Posição 5. 6. Mantenha o ponto de espera, 4131. Vitor Mike Quebec, seu solo ao 59. Libere a esquerda na papá, na, ou melhor, na ótica. Se é autorizado ingresso no 97, a porta é do pronto, cabeceira no 97. Azul 4131, autorizado alinhar e decolar, pista na 0, vento 140 graus, 079. Sempre autorizado no decolagem da pista na 0, azul 4131. Mike Bravo Uniforme, essa dedicação chegada a Aman, disponível de voo 060. 060, chegada a Aman, Mike Bravo Uniforme. Salvador, Oceania 6314, boa tarde. Oceania 6314, prossegue. Aqui, Juiz 150, agradecida, na Proa de Mari. Oceania 6314, disponível de voo 050. É autorizado ingresso no site, partilhando pronto, cabeceira no site. Azul 4131, decola 201. Chama agora o controle 120.8. 208, 4131.